DJ Mendas Produções, o toque é tudo do Pará. DJ Mendas Produções, produzindo os melhores CDs do Pará. Que espera aí pra mim. Que se algum dia o sonho acabar, perco a quebrando tudo como profissão e ouvindo o fluxo sensual. Só digo vai, me segue em frente sem olhar pra trás e leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui quebrando tudo como pop som e ouvindo o fruto sensual. Pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som, pop som. Eu vou pedir pop som tocar. Eu vou pedir pop som tocar. Eu vou pedir pop som tocar. Eu vou pedir pop som tocar. Eu vou pedir pop som tocar. Banda, fruto sensual. Pau, pau, pau. DJ Nen, o melhor da produção paraense. explosão do sucesso. Nem Produções, tocando tudo que toca você. Ao som dessa canção, a noite inteira.

amo. Já sei, eu já sei que te amo. Já sei, eu já sei que te amo. DJ Nem Produções, detonando só as melhores. Encontrei amor em mim. Ney. Esse sim detona de verdade. Só não consigo entender por que você se foi assim, sem motivos e sem razão. Acho que foi fantasia ou armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. Agora tenho que me refazer, vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Oh, oh. Você se foi assim, sem motivos e sem razão. Acho que foi fantasia ou armadilha da paixão. Você entrar em minha vida e sair como um furacão. Agora tenho que me refazer, vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver. Agora tenho que me refazer, vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver na solidão. Sando Aragão. Agora tenho que me refazer, vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver a solidão. Oh, oh, agora tenho que me refazer, vou arrumar meu coração. Eu não nasci para sofrer, nem viver a solidão. É tão fácil dizer te amo, difícil amar de verdade. Eu dediquei minha vida a você, sempre fiz todas as tuas vontades. Mas você só mentiu pra mim, me usou e me iludiu, me fez acreditar no seu amor. Mentiu pra mim, me usou e me iludiu,

É romance, é emoção. Cezinha dos teclados, conquistando o seu coração. Poderoso Gemisson. Viver momentos mágicos, momentos de amor, momentos que façam marcar as nossas vidas. Dance comigo. Te amo, amo você. Quando a festa começou, eu estava tão triste. Agora com você, minha vida. Dance comigo, fique comigo mais uma vez. Quero dizer te amo, amo você. Dance comigo, mais uma vez, quero dizer te amo. Acabar assim, por isso eu estou.

O Gênison, o toque é tudo do Pará. Estou só poderoso Gene Som, o toca tudo do Pará.